Máquina de hit, Rafael Frari. A partir de hoje, cê é minha, meu bem. Essa boca sua não beija mais ninguém. Só a minha boca, neném. O seu ex brigava quando você dançava. Queria controlar a sua vida. E agora que você é minha, vai ser dona de casa. Controlar a sua vida. E agora que você é minha, vai ser dona de casa, dona de carro, da minha boca, do meu cavalo. Desce, não para, usa da roupa, que cê é dona da porra toda. Dona de casa, dona de carro, da minha boca, do meu cavalo. Amigo! Snow Pit, máquina de rir. Ela é dona